santo vaso és, o cordeiro santo és. Tu tens chave na mão, pega tua benção, procura a Cristo. Sai dessa vida profana, vem a Bíblia que te guia. Cristo, tu és. Pedindo pra Deus, Senhor. É uma noite abençoada. Se eu tô no culto pregando pra Deus, Senhor. Unção de Deus que tá batendo o vaso, vem pro culto, te livra do inferno. Jeová é quem me protege, pregando mais que Caleb. Então larga dessa vida louca, vaso, vem pra igreja pedir. Eu não desvio pro mundo, porque a minha vida é Deus que guia. Alegrai-vos sempre, Tessalonicenses. Nessa vida só se vive bem, quem vive com Deus não desvia. Chegou o anjo da vitória, trazendo a glória de Deus pros humanos. Eu represento pregando, não represento mundano. Deus falou no meu ouvido que ele era comigo. Eu te escolho, vaso, vamos. Deus falou no meu ouvido que eu era escolhido. É Cristo sempre no comando. Ele é santo, vaso és, o cordeiro santo és. Vem pra igreja, vaso, vem. Deus te esperando, vem.